Para mim, como Presidente de Junta, é um orgulho enorme a minha freguesia estar com este aumento. Um aumento que também vem de um trabalho diário, juntamente com o município e com o regulamento de escola. É um trabalho que se faz diariamente, como disse, um trabalho exaustivo e que nos leva a ter estes frutos aqui para a nossa freguesia, que é muito bom. Este aumento tanto a nível da escola, do primeiro ciclo, do pré-escolar e também da creche, da IPSS, da qual também sou o presidente, e também está com um aumento muito, muito significativo, e o qual, claro, como presidente de junta, me orgulha muito este aumento de alunos em todos os níveis escolares aqui da nossa freguesia. Houve sempre muito, muito trabalho nos anos anteriores, muita preocupação, a escola fecha, o pré-escolar não fecha, fecha, não fecha, porque os alunos eram poucos, e este ano, graças a Deus, estamos com um aumento, como se nota, e é muito satisfatório para quem luta todos os dias para que isto aconteça. E qual é a justificação deste aumento? São famílias que vieram viver para aqui? Como é que... Olha, na minha opinião, há vários fatores que levam a este crescimento. Epá, as condições, como já foi visto, as condições da escola. Este novo executivo também fez o incentivo à natalidade, que também poderá já estar a mexer com esta situação. E é um conjunto de fatores, aumento sim também de algumas famílias que têm instalado cá em Travanca. A freguesia é grande, é Travanca, é Negrelos, é Andorinha, Gavinhos de Baixo, Adarnela. A freguesia é grande e isto tem-se notado e tem sido muito bom aqui para a freguesia.